dia a todos. Bom dia. Que dia maravilhoso para estarmos aqui no Nabem, na casa de Bezerra. Que a paz de Jesus esteja com todos nós essa manhã tão maravilhosa, tão bendita. Mais uma vez temos um dia lindo lá fora, um dia que mostra um sol maravilhoso iluminando a terra, como ele já tem feito há milhões de anos, 4,5 milhões de anos mais ou menos. Quanta coisa está se passando no mundo, desde a sua formação até hoje. Mas hoje também é um dia maravilhoso, porque muitas coisas importantes estão acontecendo hoje no mundo. Estamos nós aqui reencarnados, evoluindo. E isso também é algo maravilhoso. E podemos chegar nesta casa e sermos recebidos tão amorosamente por uma equipe de encarnados e de desencarnados. Espíritos benfeitores que puderam, naquele momento que nós adentramos aqui, fazer um escaneamento de tudo aquilo que nós trazemos de lutas, de sofrimentos, de dificuldades, de problemas físicos. Rapidamente eles conseguiram já identificar as nossas necessidades. E estão desde aquele momento, e quem sabe às vezes até antes mesmo de termos saído de casa, já estão atuando em nossas vidas. Porque quando nós já nos ligamos a uma casa espírita, de uma certa forma nós somos tutelados daqueles benfeitores, mesmo quando nós estamos fora da casa espírita. Quando nós fazemos uma prece, nós nos ligamos àquela equipe espiritual que se prontificou a nos auxiliar quando nós procuramos eles pela primeira vez. E quando nós chegamos aqui, eles vão efetivar todo aquele auxílio que já planejaram, que já se organizaram para nos prestar. A gente vê uma casa espírita e a gente pensa, um ambiente tão singelo, tão simples, o chão, as cadeiras, o que fazem, é tudo tão simples, não tem aparatos, não tem coisas espantosas, não tem coisas que impressionam os sentidos, os nossos quadros são simples, mas trazem a sua própria mensagem, a sua própria beleza. As pessoas que nos atendem parecem pessoas comuns, mas aquilo que realmente é extremamente marcante na casa espírita é a presença de seres humanos altamente especializados na tarefa de ajudar, altamente especializados na fisiologia humana e na psicologia humana. Mas não essa fisiologia que aqui os médicos conhecem, não essa psicologia que os nossos psicólogos estão ainda aprendendo sobre a natureza humana. Eles conhecem em profundidade as grandes necessidades que o espírito encarnado tem na sua evolução. Esses espíritos que nos receberam aqui nesta manhã maravilhosa são espíritos altamente técnicos na tarefa de auxiliar em profundidade. Então muitos deles já terão identificado em nós células doentes, terão identificado órgãos que estão comprometidos no funcionamento dessas células, identificaram que alguma substância está sendo produzida de maneira anormal no nosso organismo, e eles já começaram a emissão de fluidos que visam equilibrar isso. Sabe lá Deus quantas células doentias poderiam virar células cancerosas, eles já não neutralizaram nesse momento. E mais ainda, ligações mentais que nós possamos estar criando com espíritos atrasados que possam bloquear a nossa evolução, eles também começaram delicadamente as operações de desmontar essas ligações, pois elas não podem ser muitas vezes cortadas subitamente. Muitas vezes é um processo lento que eles promovem para ir nos desligando dessa onda, muitas vezes negativa, perturbadora, e que nós muitas vezes nos ligamos facilmente, seja pelos noticiários da TV, pelas opiniões que nós ouvimos e emitimos das pessoas. Nós vamos diariamente criando essa ligação. E aí nós chegamos na casa espírita e temos um objetivo quando viemos aqui: buscar algum auxílio, seja para a cura do corpo, seja para a cura da nossa mente, seja para a solução dos desafios que a vida nos apresenta, para superarmos uma depressão, a ansiedade. Ou seja, nós viemos buscar auxílio. Às vezes a gente vem para a casa espírita buscar um conhecimento que nos ilumine. Eu não vim para o espiritismo pela dor. Eu vim pelo conhecimento. Achava interessante a forma como o Espiritismo explicava as coisas e cheguei na casa espírita buscando conhecimento. Depois é que a dor me visitou, graças a Deus, porque eu já tinha o conhecimento que me dava as condições de lidar com essa dor. Tinha informações claras, seguras, que me explicavam o porquê dos desafios da vida, o porquê das lutas, dos problemas, daquelas pessoas enigmas que o destino nos coloca no caminho. E ali pude, espero eu, ter superado aquelas etapas de luta e sofrimento. O fato é que todos nós, quando chegamos à casa espírita, seja por qualquer que seja o motivo, viemos para cá e saímos muito, muito favorecidos, sempre. É que às vezes nós não percebemos. Nós não percebemos o auxílio que recebemos, não percebemos essa presença amorosa de benfeitores tão qualificados nos ajudando. Não percebemos uma série de coisas, porque é da natureza humana não ter aguçado a sua percepção. É da natureza humana estar temporariamente limitado para que possa aprender de alguma forma outras lições para no futuro desenvolver essa capacidade mais profunda de sentir, de perceber espiritualmente o que se passa ao nosso redor. Nós não teríamos condições de estarmos aqui encarnados e compreendermos também a realidade espiritual como algumas poucas pessoas conseguiram. Por exemplo, Chico Xavier foi classificado por Herculano Pires como um ser interexistente. Era um médium de grande capacidade que conseguia viver tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Conseguia fazer essa vivência múltipla. Para ele não causava perturbação ser confrontado por duas realidades que são impressionantes, a material e a espiritual, e perceber todas as ligações que existem. Algumas outras pessoas ao longo da história da humanidade desenvolveram essa percepção. E uma grande maioria que tem essa percepção às vezes cai em desequilíbrio. Portanto, perceberem a realidade espiritual, não suportam muitas vezes conviver com essa realidade, porque é algo muito profundo realmente. Por isso que nós não percebemos muitas coisas. E nós não percebemos muitas coisas nem da realidade física do universo. Há uma série de fatores, de questões, de elementos físicos do universo que a nossa inteligência ainda não compreende. E os homens de ciência, por mais que estudem, ainda percebem algo além que nós não entendemos sobre tal fenômeno que existe na natureza, no sistema solar ou no universo. Nós temos já um conjunto de informações que constitui o conhecimento humano muito válido, muito importante, mas ele ainda é muito limitado para compreender essa realidade maior. Imaginem compreendermos a realidade maior de uma vida que transcende a matéria. Então nós teremos ainda que passar por muito tempo até termos uma compreensão ampla de quase tudo que existe no universo. Teremos que evoluir muito. E aqui na Terra nós já sabemos há muito tempo disso. Muitos já se posicionaram, falaram sobre essa limitação que o homem tem de conhecer as coisas, de saber algo além do que a sua vida permite. Há uma frase atribuída a Albert Einstein, não sei se realmente é a autoria dele, porque nos nossos dias se repete uma prática que era muito comum na antiguidade. Alguém que queria a sua ideia ser aceita por todos, normalmente atribuíam a ela algum personagem famoso, um filósofo, um escritor, um estudioso. E hoje nós temos muitas pessoas que fazem isso ainda. Mas não importa se essa colocação é de Einstein ou não. O que importa é a ideia que ela traz, e ela tem um valor grande para a nossa reflexão essa manhã. Então, supostamente, ele diz assim: toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que nós temos. Realmente, a realidade, nós não temos uma compreensão profunda sobre ela. O que nós sabemos é muito pouco sobre esse universo que nós vivemos. E se nós pensarmos como ser coletivo, como humanidade, pensando na soma do conhecimento de todas as pessoas, dos mais sábios até os mais ignorantes, O que nós sabemos sobre a realidade do mundo e do universo que vivemos é muito, mas é muito limitado. Mas ainda assim, como diz Einstein, é a coisa mais preciosa que nós temos. Esse conhecimento ainda é extremamente importante, porque ele nos dá uma ideia pálida desse mundo que nós vivemos. Essa ideia, ela é, essa ideia da limitação humana do conhecimento, ela não é nossa época. Já há muito tempo, as pessoas sabem disso, que o ser humano é limitado na sua capacidade de conhecer. E nós também, quando temos humildade suficiente, somos capazes de reconhecer que nem sobre a nossa vida nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo como foi a nossa infância? Nós temos lembranças, temos fatos que guardamos, mas nós não sabemos tudo sobre a nossa infância. Muitas vezes há situações que nós carregamos hoje angustiantes, se envolvem a experiências que nós vivemos, ficaram profundamente marcadas lá naquilo que chamam de subconsciente e que nós somos influenciados hoje por aquela situação vivida. Mas nós não temos clareza de tudo aquilo que se passou. Então nem sobre a nossa vida nós temos conhecimento pleno. Pode parecer angustiante isso? Pode parecer um pouco preocupante? Nem sobre mim mesmo eu sei tudo, não. Mas ainda assim, o pouco que nós sabemos sobre nós já é algo muito importante, assim como esse conhecimento que a humanidade tem sobre o mundo. Essa pouca noção que nós temos da vida revela o quanto ainda nos falta aprender, o quanto ainda nós precisamos evoluir para compreender mais profundamente a vida. E os benfeitores espirituais que guiam o progresso espiritual da humanidade já tinham tratado desse tema com Allan Kardec lá no século XIX. Quando Kardec fez aquela investigação científica, filosófica, profunda sobre a realidade dos fenômenos espirituais que intensamente se manifestaram na França, na Europa, nos Estados Unidos, naquela segunda metade do século XIX, quando ele investigou e perguntou para aqueles que eram os causadores daqueles fenômenos interessantes, como mesas girantes, materializações, ele obteve respostas sábias que ficaram todas reunidas neste livro que nós conhecemos como O Livro dos Espíritos, que traz questões profundas sobre todas as áreas do conhecimento humano. E lá numa das questões, quando Kardec perguntou aos espíritos sobre a nossa capacidade de conhecer o mundo, de conhecer até mesmo a realidade espiritual, Kardec lhe perguntou assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Ou seja, um dia nós teremos conhecimento pleno de tudo que existe? E os sábios benfeitores disseram: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Depura no sentido de evoluir, crescer espiritualmente, libertar-se das imperfeições, adquirir inteligência e, sobretudo, amor. Mas, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Seriam aquelas habilidades, aquelas competências mentais que nós ainda estamos longe de desenvolver. Seria aquela capacidade de penetrar questões mais delicadas, mais profundas. Nós ainda somos muito limitados para compreender questões muito complexas. Por isso que há temas que às vezes a gente tenta estudar e a gente percebe, não, parece que não tem solução. Por exemplo, a questão Deus. Para muitos, é um impedimento teórico muito sério acreditar em Deus como ele sendo algo que sempre existiu. Tem pessoas que, quando partem para essa análise, ficam pensando: como assim ele sempre existiu? Como assim ele sabe de todas as coisas futuras, mas ele não interfere no livre-arbítrio humano? Como funciona isso? É algo que nos falta ainda habilidade mental para compreender isso. Devemos continuar nessa busca, nessa reflexão, nessa meditação sobre essas questões mais transcendentes. Mas chegamos no momento que percebemos: somos limitados para compreender isso. Qualquer sábio verdadeiro é capaz de admitir que há limitação para o conhecimento. E nós podemos transpor essa situação para a nossa realidade pessoal. Nós, que temos às vezes tantas explicações sobre tantos fatos que nos acontecem, que envolvem a vida das pessoas, Nós precisamos chegar em um ponto da vida e admitir isso. Nós somos limitados na nossa capacidade de apreciar a nossa história como um todo e a história do nosso próximo como um todo. Muitas vezes nós emitimos ideias, juízos, sentenças, julgando, avaliando pessoas, sem conhecer em profundidade todo o histórico que envolve a vida dessas pessoas, sem entender realmente tudo o que se passa. Às vezes a gente observa quadros de sofrimento social muito grande, e nós vemos pessoas passando por problemas de carência material muito profunda, ou vítimas de uma violência muito profunda. E nós somos muito hábeis em buscar teorias da sociologia, da política, para tentar explicar todo esse quadro. E apontamos culpados. E dizemos, tal pessoa é o responsável por isso, tal grupo, tal agremiação, tal partido é que levou a esse caos. E realmente, quando nós analisamos esses casos, nós estamos muitas vezes identificando as aparentes causas desses problemas. Estamos identificando aqueles indivíduos que foram os desencadeadores, pelo menos no momento, daquela realidade que nós estamos analisando. Mas nós esquecemos que existem causas muito mais ocultas, muito mais profundas, que explicam tudo isso. Nós esquecemos que a existência humana, ela está fortemente entrelaçada com todas as ações do próprio indivíduo. E que não importa que hoje ele esteja num contexto ou outro, social, político, econômico e cultural. Tudo o que ele vivencia é, de uma certa forma, em última instância, causado por ações que ele desencadeou em outras vidas. Essa é uma das contribuições, é um dos conhecimentos que, felizmente, nós somos capazes de avaliar e reconhecer como uma das realidades humanas. Nós não somos seres submetidos apenas às consequências da vida presente. O que se passa conosco hoje não está unicamente relacionado às nossas escolhas atuais, mas profundamente ligado às opções, às escolhas que fizemos no passado. As atitudes que tivemos frente uns aos outros no passado. Às vezes a gente vai analisar um problema familiar e identifica que determinado elemento da família é o causador daquele sofrimento familiar. E nós o apontamos como um adversário, um inimigo, alguém que tem que ser responsabilizado integralmente por aquela situação lamentável que às vezes uma família se encaminha. Realmente ele deve ter uma parcela de culpa na vida presente. Realmente ele tem desequilíbrios que são identificáveis na vida presente. Mas o fato de estarmos hoje reunidos a essa pessoa não foi à toa. Não é uma obra do acaso, porque para a existência humana não existe acaso. Aliás, nada no universo segue essa ideia do acaso como se faz pensar em alguns meios. A nossa realidade, ela está de uma forma altamente entrelaçada com as nossas vidas passadas. Podemos estar hoje vivendo as experiências de situações que nós desencadeamos, não na nossa última reencarnação, mas há vidas muito anteriores. Podemos estar hoje colhendo o resultado de experiências do que nós desencadeamos há 5 mil anos atrás. E aí alguém perguntaria, mas qual a lógica disso, Teodoro? Por que hoje passar por um sofrimento que nós desencadeamos ele há tanto tempo atrás? Porque hoje nós temos condições de aprender a lição. Hoje nós temos condições de assimilar aquela experiência. Existem criaturas que num determinado momento da sua evolução são tão embrutecidos ainda, tão insensíveis, você pode espancá-lo até a morte. Ele não aprende nada com aquela experiência. Existem criaturas que são ainda tão atrasadas que você pode tirar tudo delas. Ela não aprende com aquela experiência. Nós só evoluímos e aprendemos à medida que vamos desenvolvendo uma certa sensibilidade. À medida que nós vamos adquirindo um certo conhecimento de vida, uma certa capacidade de perceber. Por isso que acontecem coisas dolorosas e difíceis com pessoas que aparentemente são boas. Com pessoas que nos revelam qualidades que nós temos. Como Deus permitiu que essa pessoa passasse por tanto sofrimento, sendo que ela é tão generosa, tão boa, uma pessoa bacana com todo mundo, uma pessoa que é amigo de todos, como essa pessoa passa por isso? É porque esse é o momento que ela tem condições de vivenciar uma experiência mais dolorosa. É o momento que vai fazer sentido para ela passar por aquela experiência. Por isso que há provas e expiações que nós enfrentamos muito tempo depois que nós desencadeamos as ações que trouxeram essas experiências para nós. E hoje nós estamos, pelo modo de vida que nós optamos ter, nós estamos engendrando, estamos montando, articulando as experiências futuras. Hoje nós estamos, por cada atitude nossa diária, construindo o nosso futuro. Estamos programando aquilo que vivenciaremos nas vidas futuras. Sabe aquela situação que às vezes a gente comete um erro grave, em que a gente prejudica pessoas, e a gente não tem ainda a coragem de ir lá e tentar desfazer aquilo? Aquilo nós estamos guardando para o futuro. Porque se hoje a gente não tem ainda a capacidade de tentar resolver prontamente essa pendência, é porque nós precisamos aprender mais. Precisamos evoluir mais, desenvolver mais a nossa sensibilidade espiritual, para que no futuro tenhamos a força de ir lá e saldar essa dívida. Por isso que se hoje a consciência nos chama a buscar o perdão de alguém, a nos reconciliarmos com alguém, se a consciência nos adverte a reparar o erro que cometemos a alguém, significa que nós estamos num ponto crítico da nossa vida. Porque nós já temos a capacidade de entender as nossas ações, que elas trazem consequências. E temos que tomar uma atitude hoje, porque senão a cobrança poderá vir com uma carga maior de sofrimento no futuro. E isso se diz não por ameaça. Os benfeitores não querem que nós façamos as coisas nunca por medo, mas eles têm que dizer, como a gente diz para o filho quando o copo cai e quebra: cuidado, não vai pisar aí porque você vai furar o seu pé. Nós não queremos pôr medo nos nossos filhos quando nós falamos isso, mas nós estamos falando de uma realidade, de algo que realmente vai machucá-los. Assim são os benfeitores conosco. Eles, quando nos colocam de uma forma, às vezes, muito contundente, uma verdade, é para que nós possamos não nos ferir mais. Por isso que eles dizem, se nós não perdoarmos, se nós não tivermos compaixão, se nós não buscarmos a reconciliação, se nós não fizermos o nosso melhor do nosso sentimento para com o nosso próximo, nós poderemos ter situações mais difíceis no futuro, quando já temos essa consciência, quando já sabemos que o certo é isso, quando já temos interiorizado essa ideia que temos que perdoar. Nós muitas vezes queremos identificar nas circunstâncias de vida que nós temos sempre culpados, sempre apontando o indivíduo, a pessoa, aquele que está ao nosso redor. E nós não percebemos que muitas vezes aquilo que ele causou está relacionado às situações que nós desencadeamos no passado. Alguém que é extremamente duro, severo conosco, alguém que é implacável na sua perseguição, é alguém que nós, em algum momento do passado, fizemos isso com essa pessoa. De alguma forma, nós a encaminhamos a essa situação. De alguma forma, nós favorecemos isso. E é essa tomada de consciência que hoje é uma das mais urgentes na evolução de todos nós que estamos aqui no planeta, sejamos nós os encarnados ou os desencarnados. E eles todos aqui reunidos poderiam, se pudessem falar e nós ouvirmos, poderiam atestar isso. Nós precisamos urgentemente, com esse conhecimento que nós temos, fazer um esforço a mais de amarmos mais uns aos outros, fazer um esforço a mais de nos compreendermos mais, de nos ajudarmos mais, de nos doarmos mais. Nós precisamos urgentemente disso, porque o mundo ele está passando por uma transição espantosa. Nós estamos deixando de ser mundos de provas e expiações. Não teremos mais que aprender por tanto sofrimento. Será um mundo de regeneração, onde teremos ainda problemas, mas nós teremos muitas oportunidades de crescimento. Mas nós só poderemos aproveitar essas oportunidades se nós fizermos aquilo que ainda não fizemos até hoje, que é pôr em prática a lei de amor e caridade de uma forma mais intensa nas nossas relações. Nós temos mais compaixão uns pelos outros. mais misericórdia, mais aceitação. Pararmos de tantas críticas, tantas censuras, reconhecer o erro dele ou dela e falarmos tantas coisas difíceis que a pessoa é responsável. O amor é uma força poderosíssima. Ele é uma força capaz de nos libertar de sofrimentos acumulados de muitas vidas. Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Por muito amar, nós podemos nos libertar de doenças, podemos nos libertar de sofrimentos. De muito amar, nós podemos ser felizes. Nós podemos participar dessa grande transformação do mundo, dessa grande mudança, emitindo mais compaixão, mais sentimento de perdão em relação ao próximo. Essa realidade do amor é algo que nós não precisamos ter dúvida. Alguém poderia dizer: mas Antenor, no começo você estava falando que nós sabemos muito sobre o mundo. E se essa ideia toda sobre o amor e o perdão, isso foi uma ilusão? Foi um devaneio de alguém, uma ideia que se disseminou e as pessoas acreditam de que amor, perdão, caridade é algo bom e na verdade não é. A gente tem que ter um pouquinho de dureza no coração. Nós podemos perceber isso pela nossa própria história. Como é bom quando nós amamos as pessoas que nós amamos. Como é bom amar a esposa, a família. Como é bom a gente viver harmoniosamente com essas pessoas. Como é bom a gente ter essa troca de carinho uns com os outros. Isso já é a indicação que o amor é a força mais maravilhosa que possa existir. Já é a indicação que ele é o grande potencial de renovar as nossas vidas. Nós ainda não somos felizes como humanidade, porque nós somos ainda muito egoístas nessa questão do amor. Nós achamos que ele é apenas para aqueles que têm as mesmas ideias que nós temos, que agem como nós agimos, que concordam conosco. O amor, ele se torna uma força poderosíssima quando nós somos capazes de amar também aquele que pensa diferente, que age diferente, aquele que faz algo que nos fere, que nos machuca. E Jesus foi o grande exemplo que nós tivemos de alguém que amou profundamente o ignorante, o violento. Ele amou aquele que era avarento, ele amou aquele que era criminoso, que era adúltero. Ele amou profundamente as pessoas. E ele demonstrou que essa seria uma força capaz de movimentar a humanidade, de impulsioná-la, de fazê-la feliz. E é isso que nós precisamos desenvolver. Maior aceitação das outras pessoas. Porque amor começa em aceitação. Amor começa no reconhecimento que o outro merece o nosso respeito, merece ser aceito, independente do que ele fala, do que ele diz, do que ele faz. Aceito não quer dizer concordar com as atitudes dele, deixar ele livre para fazer o que ele quiser. Mas amor é garantir que o outro ser tenha tempo de, em algum momento da sua história, voltar a ser algo melhor. E é o amor que está faltando para nós hoje na solução de todos os conflitos que nós temos. Seja no âmbito da família, no âmbito profissional, seja na sociedade, é a falta de amor que está impedindo a solução. Nós estamos clamando hoje por uma justiça punitiva, severa, que castiga, que puna, que elimine pessoas. Nós estamos indo contra uma recomendação de Jesus. Estamos vivendo pela espada. E quem vive pela espada, pela lei de ação e reação, atrai para si a espada. Foi o que Jesus disse a Pedro quando ele tentou ferir o guarda que prendia Jesus. Pedro, guarda a tua espada, porque quem viver pela espada perecerá. Nós temos feito isso até hoje e é esse o mundo que nós temos. As dores que nós vivemos hoje é em decorrência dessa opção infeliz que nós tivemos. Por isso que hoje nos cabe fazer algo diferente, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí nós veremos o mundo se transformar. Então que Jesus nos abençoe a todos e nos dê a grande força para conquistarmos o amor em nossas vidas. Muito obrigado.